Radio Sinamento, repasse pronto para o pushback. Bora para o pushback. Boa 970, solo 06, direita no 211. Direita 211, boa noite. Pushback, come ready for taxi, American 084. Depois, na push, é o irmão direito, para 084. Solo Salvador, uma boa, gol 1970. Gol 970, boa noite, taxi via Alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa no Juliette. Autorizado, pushback no portão 05, tá 3305. Autorizado, chamar a porta, tá 3305. Precisa ser uma identificação, desça 4 mil pés, via chegada Banff, ajustado na 020. 7 no 970. 3.05, 1.06 a bordo, 4 horas, São Gonçalo do Mar. 3.05, atualizado via parte índia, controle de esfera 1.08.95, ajuste na 0.20, um voo. Parte índia, 3.95.20, 1.0.20, boa, 3.05. Taxi via Man April and Taxi India at holding point Hot Tower 118.1020. We 1020, taxi to 1.0 via India, Baby Tower 118.990 via April and India, confirm. Man April and India at the holding point Tower 118.905. My apron India and tower is 118.905.0.0.84. Após Europa, prossegue por 1. 970, obrigado, boa noite. Salvador, da 3305.0.0, pronto, boa noite. 3305, boa noite, Alinda, cola pistão a 0, vento 180 graus, 1.62 de nós. Alinda, cola pistão a 0, da 3305. Line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, Europa 0 is 1. Europa Ponto com Aracaju. Aracaju, nível 190 autorizado. Decola da 10 curva à esquerda, vestindo a subida Conde via Golf 677. Transponder 5465, controle 120, decimal 80. Estimativo livre das inscrições, vista 2.000 pés, autorizado o final do procedimento elétrico feito em Itabé, após o localizador. Ready. 1 minute, sir. 1 minute for takeoff. Okay, hold the position. Zero is four. Zero 84, clear for takeoff runway 10, wind 180 degrees, 16 knots. Clear for takeoff runway 10, Europa 084. LiDAR. Bye bye to Europa, Zero 84. Europa, Zero 84. LiDAR contact on the departing column, maintain flight level 370. After passing 2,000 feet, fly heading Jomo. Roger. Climbing flight level 370. After passing 2,000 feet, climbing direct to Jomo. Europa, Zero 84. LiDAR. Ano 26.85, caso negativo, ano 25.45. 3685, 125, 4, 5, 3, 3, 0, 5. Utilizado ao 726. Bom, no 726 completo sinal do procedimento, chame o turno 198, decimal 95. Obrigado, boa noite. 12, do Salvador, muito boa noite, é o gol 1723, estabilizado, avistando. 1723, ajuste ao tinto 1020, pouso autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 13 nós. Ok, 723, obrigado. 3.204, direita via Índia, ponto de temperatura 1.8, decimal 95, ajuste 1.020, não vou. Positivo, taxa Índia, 1.845. Vou considerar, obrigado, minha decisão. Ame 224 após o Boeing da Gol, ali e mantém puxando o zero. Agreeing for contact now receive 126.85, if enable 125.45. Welcome to receive 126.85, if enable 125.45, they will pass direct for airline doing. Bye bye. Uno 86, passando identificação, deixa nível de voo 050, vem na cruz de Duna. Cruz de Duna? De Duna, deve ser para... deve ser. Solo Salvador, voo 1723. Voo 7231, taxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 1723. Decolagem, pistão 0, estando a 224, vento de travesse com 10 nós. Positivo, 224, decolar 232, controle 120.8. 120.8, 224, obrigado. Contato Alanha decolagem, se mantém a nível de voo 190, voe direto Conde. 190, voando direto Conde, ou Xanemia 224. Bruno 868, deixa 2006, ajustado na 020, todos adicionados para o procedimento ILS, que se estabelece após o localizador. Gente, descendo para 2000, na 020, reportado estabilizado, o gol 1868. Alemanha 224, autorizado Zona 3 do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, essa Alemanha 224. Miami, 224, inicialmente desse nível de voo no 50. Estabilizado, igual no 868. Meu 8 completo, chame TR1 no 8 decimal 95. 8895, grato. Chame 6224, reautorizar o descida para nível de voo 110. Autorizado 110, chame 6224. Chamé 6224, seguinte radar terminado, 60 milhas do setor nordeste de Salvador. Eu sigo agora com controle Aracaju em 120, decimal 3. Positivo, 120, decimal 3, boa noite, Chamé 6224. Jogou 1868. Salas 4, 7, direita 1, 2, 1, décimo 1. 2, 1, 1. Boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette pro 01, boa noite, Mary. Pisana 26, sem identificação, deixa nível de voo 050, Roiduna. Rota 21-2002, ajustado na 020, livre de lento, que você está dando até seu localizador. Rua 2000, livre LF, que foi pista 10, reposto localizador. Livre LF, é que foi pista 10, reposto localizador. Na 6212, acione identificação, deixa nível de voo 050, autorizado, voa na proa de TAP. TAP, 050, Xenero, meia, 212. Lá na 2, autorizado o voo direto do Duna.